lá no Boticário. Fiz isso ano passado, devo fazer esse ano de novo. Quem quiser me acompanhar por lá e ver tudo que eu tô falando de cada um desses filmes, será que eles envelheceram bem? Será que não? Só me seguir lá para descobrir. Valeu, galera, e até a próxima. Muito bem, Renatão. Obrigado. Obrigado, Rafaelo. Eu quero agradecer também você, ouvinte, né, por estar aqui com a gente. Eu sou Marcelo Cipreste e você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcpreste também. Eu não vou ver o filme de novo, nem a porrada que eu vejo isso de novo. Tem filme que eu não aguento ver hoje, mas nem, né, que me pague novamente. Então, Ratoscast, mais uma vez, agradece a companhia de todos. Um abraço. E pode anotar aí, a cena pós-crédito vai ser o Robert Downey Jr. assinando um contrato novo. Pô, é mesmo, né? A gente nem falou o que a gente esperava de cena pós-crédito. Você, vamos botar no conteúdo exclusivo, então. O que que você acha? Wolverine. Wolverine, não. Já pensou? Não, não vai ter nenhuma cena. Eu acho que não vai ter nada de Fox, de nada. X-Men, nada disso. Ah, não. Eu acho que tem mais chance. Olha onde eu vou, hein? Tem mais chance de aparecer o Matt Murdock. Alguém falando pra ele, olha, aconteceu isso. No ouvidinho dele, ele olhando pra cima, assim, falando, oh, que legal. Próxima vez eu te participarei com eles. Mas tem ele mais chance. Ele olhando pra cima? Ele deve estar vendo o quê, se ele tá olhando pra cima? É, então, não, só sentindo o sol batendo no rosto dele. É, mas enfim, tem mais chance do pessoal da Marvel aparecer do que... da Marvel, da Netflix aparecer do que da Fox, eu acho. Vou te falar... Eu não sei se é só o meu coração nerd esperançoso ou se eu realmente acredito que pode ter uma pincelada de alguma coisa, nem que seja algo assim, falar, alguém em alguma parte do universo galáctico da Marvel. Você acredita nessa história de que a garra do Wolverine, eles vão escutar? Não, a garra? Não, jamais Wolverine, cara. Jamais Wolverine, jamais Vingador e X-Men. Porque eu acho que eles não vão falar de X-Men e mutantes. Durante e... um tempo, né? Durante um tempo. Parece um surfista prateado. É pra manter o. Uma menção. Ou uma menção ao surfista ou alguma coisa do Galactus. Porque quando encerrou a fase 1. A gente descobriu que a grande ameaça da primeira saga era o Thanos. Talvez tenha uma pincelada de quem vai ser o próximo. Parada, você já mostra uma pincelada de um cara que pode vir pra frente e que não necessariamente vai vir no próximo ou nos três próximos, pode vir daqui a, sei lá, 6 anos, daqui a 7 anos. O que como foi o caso construir todo. Sim. Fazer a mesma sim. construção. Né? E aí sim. Você vai ter, né? Se você for somar o que a Marvel já tem, né? Com os Guardiões, agora a Capitã, X-Men, Quarteto Fantástico, isso, né, a médio prazo. São todas equipes, né, tirando a Capitã, que não é equipe, mas são todos heróis que atuam largamente no espaço. Então, uma outra ameaça vindo de fora me corrija se eu estiver errado. Olha só, Guerra Infinita só teve uma cena pós-crédito. Sim. Sim. É, eu acho que... Mas mesmo... porque também não tinha mais o que mostrar, né? Ok. Mesmo que... Concordo. Mesmo que... Então, eu tô especulando que esse filme vai ter pelo menos duas. Eu acho. Eu também acho. Eu acho que uma é do próximo Homem-Aranha. Diretamente não, já linkando. Eu acho que eu sim. Eu também acho que não, cara. Não, eu acho que sim. Eu acho que uma das cenas vai ser o Homem-Aranha. E a outra pode ser isso que você falou aí, uma pincelada de um vilão, alguma coisa assim. É, isso que eu falei de pincelada de Galactus ou um Ghostface prateado, é o que eu queria muito ver. Não é o que eu acho que vai acontecer. É difícil. Eu acho é difícil. Que eles costumam fazer uma cena mongol e uma cena importante. Tipo, eu acho que a cena mongol... A formiga tocando bateria. É uma mongol. Ou aquela do capitão falando, você que veio aqui esperar por uma cena pós-crédito. É, não, mas isso aí é foda. Essa é foda. Mas é mongol, não acrescenta nada. Essa universo Marvel, ao universo Marvel não acrescenta nada, que é isso que eu tô dizendo. Sim, mas é uma quebra de expectativa animal, muito foda. É genial, é muito boa. Mas eu acho que vai ser algo mongol dentro dos Vingadores, né? Dentro do filme Vingadores Ultimato. E a outra eu acho que vai ser algo dos Eternos. Eu acho que durante o próprio filme do Ultimato eles já vão pincelar alguma coisa dos Eternos e talvez a cena pós-crédito seja algo disso. Mas... É possível ser alguma coisa do Guardiões, vocês acham? Não. Não, também acho que não. É muito específico, eu acho que vai ser uma parada mais geral, assim. Muito específico, e a produção tá longe de começar. É, eu acho que deve ser mais algum. Deve ser alguma menção ao que tá por vir, tirando qualquer coisa referente a Fox, né? Mas. Então, mais próximo de começar a produção é os Eternos e a Viúva Negra. Eternos, é. E o que mais faz sentido entender alguma coisa é o dos Eternos, não da Viúva Negra. Não. Esse ano a gente tem o Vingadores, o Homem-Aranha, só. Isso. Ano que vem, Eternos e Viúva Negra. E mais alguma coisa, eu acho, mas ainda não foi confirmado. O Eterno já é ano que vem, já? É ano que vem? Não lembro. Eu acho que tá muito em cima pra ser ano que vem, né? Ah, se lançar em novembro do ano que vem, pode ser, cara. Vocês têm mais alguma coisa pra falar desse filme que vocês não falaram, que vocês gostariam de falar? Falamos bastante, né? Eu só quero que chegue logo, por favor. Sabe aquela cena do final do filme que o martelo do Thor vem, né? O Stormbreaker vem lá da Capitã Marvel? Tem gente que fala que aquela cena no filme vai ser diferente. E eu penso que seria foda se fosse isso. Se quando vem, ela só vai pro lado e blum, segura. Isso ia ser animal. Aí isso por isso que ele fala, gostei dela. Mas eu acho que ele não falaria gostei dela, não. Ele ficaria meio cagado. Eu acho o seguinte, precisa... Precisa? A gente já sabe que ela é foda. Ela precisa fazer isso ainda? Não sei. Ela não pode fazer o que ela quiser, cara. Seria foda pra caralho. Enfim, depois de faturar quase 1 bilhão, acho que ela pode mesmo.